e não com um diálogo entre dois locutores. Foi apenas a segunda emissão que começou desta forma, se a memória não me falha. A base da ideia inicial para hoje faz-nos recuar até ao programa publicado no dia 25 de janeiro de 2011. Caros ouvintes, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Hoje abrimos de forma diferente, com música. Os Bikini. A 25 de janeiro de 2004, em plena cidade berço, terminava-se uma vida perante milhares de pessoas. Miklós Feher falecia num jogo que opôs Vitória Sport Clube de Guimarães e o Sport Lisboa e Benfica. Foi assim que Carlos Bonaparte iniciou a sua justificação para a primeira escolha naquele dia. Há 3 anos o programa abriu com Kozeli Eliakin, canção dos Bikini. Hoje, dia 25 de janeiro de 2014, assinalam-se 10 anos desde o falecimento de Miklós Feher, jogador de futebol que esteve em Portugal durante vários anos, representava o Benfica quando morreu. Recordo a minha pessoa sentada no sofá de uma sala num domingo à noite a assistir através da Sport TV ao jogo Vitória Guimarães-Benfica, relativo ao principal campeonato luso. Feher caiu e um familiar meu, que via o encontro ao meu lado, iniciou de imediato as suas críticas, alegando que o húngaro estava apenas a passar tempo propositadamente, já que a sua equipa, o Benfica, vencia por 1-0. Poucos segundos depois, já ninguém se lembrava do resultado do jogo. Foi um acontecimento que me afetou naquela altura. Nunca as pessoas da minha geração haviam visto, em direto, pela televisão, o falecimento de um futebolista que alinhava num campeonato do nosso país. Eu, com os meus tenros 17 anos, 16 na altura ainda, não escapei à tendência de estupefacção. No entanto, esta tragédia, em direto, permitiu-me enveredar por um novo trilho musical, de forma inesperada. Foi graças ao falecimento de Miklós Feher que criei a minha primeira música. Estava estabelecido o início da criação de originais meus, no que diz respeito a produções musicais. Com base em algo que eu havia escutado involuntariamente no canal televisivo SIC, com o duo Odmira-te, a sequência de notas e de versos foi surgindo naquele início de 2004. Um ano marcante. Era o arranque de uma odisseia pela minha guitarra, que até então estava esquecida quase por completo, da minha parte. Uma aventura que, uma década depois, continua a originar canções. Este foi o segundo original meu a ser incluído numa peça de teatro. E esta foi também a primeira melodia interpretada no Storyteller Especial, datado de 1 de novembro de 2010, publicado 3 dias depois, no qual eu fui o protagonista surpresa no Canal 2 da Rádio Antena Web. Adeus, Feher. E olá, Carlos Bonaparte. Olá, Nuno Miguel. Olá a todos os ouvintes. Bem-vindos a mais uns cortes que escolho eu. Hoje, que não é sábado, mas para vocês é sábado, já há muito tempo não gravámos uma sexta-feira. É verdade. Mas a publicação do programa, no dia 25 de janeiro de 2014. Como se encontra um locutor deste programa sem ser eu? Bem, encontro-me algo tenso, porque para mim é uma data muito... Para mim é uma data dramática. Por muito tempo que passa, para mim é uma data dramática. Como é que eu posso explicar? Há precisamente, ou fará, ou seja, neste dia, neste sábado, precisamente 10 anos, estava eu a jogar PlayStation, a fazer a minha liga de futebol, normal, porque eu tinha a minha liga de futebol, creio que era o Lalovie, com um clube qualquer, não sei, quando de repente, aliás, não, até estava até a fazer outra coisa, eu estava a fazer a minha emissão desportiva. Sim, estava a jogar e a fazer a emissão desportiva, porque eu, enquanto fazia a emissão desportiva, na minha rádio imaginária, na Rádio Virtua, ao mesmo tempo, neste caso era a Rádio Virtua 2, porque era em formato digital já, a rádio nem tinha um ano, e então, eu estava a fazer essa emissão, já desde a tarde, estive a acompanhar os jogos de Mozinho, de Vicência, não sei o quê, de Boa Vista e tal, e a acompanhar depois à noite do Benfica. Ao golo do Carlos Aguiar... Fernando Aguiar. É isso, Fernando Aguiar. Ao gol do Fernando Aguiar, ao gol, a toda aquela coisa, eu ainda mais contente estava, não é? Enfim, a demonstrar o menos possível isso. E estava a jogar quando de repente o jogador cai. E eu utilizei uma música. Pois já vou assim um bocadinho em cima da hora. Ora, deixa cá ver se isto. Estou no nosso. Abri o programa, certo? Sim. Ainda tens ali outra coisinha, não tens? A tocar ou não? Ou já paraste? Já parei. Já basta, ok. Então vamos lá ver se eu consigo mostrar aqui aos ouvintes uma coisa, que foi a última, ou seja, a música que eu na altura... Que marcou o momento. Porque eu explico. Eu tinha aqui... As trilhas da Rádio Bícia 2, dizemos nós. Sim, exatamente. Que eu não sei se... Não sei se é a nova emissão, Rádio Desporto. É, estão no Rádio Desporto, é assim? Sim. Ok. Ok, então, havia uma coisa que era ocasiões de extrema importância. Ou seja, eu vou-vos dizer assim algo muito simples, vamos cá ver assim... Eu vou pôr isto um bocadinho alto para os ouvintes poderem ouvir. Ok, então vamos imaginar este cenário. Ah, pois. Ah. Ou então... Ah, é isto. Ou seja... Por exemplo. Ok, Benfica. E depois então havia... Por exemplo, quando era golo havia... Enquanto na antena 1 grita gol, pronto. E havia música para todo estilo de coisas, quase no fim do jogo. Enfim, há uma altura em que, ou seja, quando havia, sei lá, uma falta perigosa, ou uma situação de problemas no estádio, não sei o quê, eu utilizava uma música que só foi utilizada uma vez, que foi quando faleceu o Fer, e que a música era esta. Ou seja, e nesta altura então, eu só disse esta música uma vez, que foi precisamente com esta situação. O Fer, podes fechar. O Fer cai de imediato, se percebem, o Tiago, acho que é o Tiago que era o jogador mais expressivo. E o Miguel. De repente cai, ou seja, ele cai, não é? Aliás, primeiro há uma reação que é o pontapé à bola, não é? Ele recebe o cartão amarelo e tal, e o comentário do Frederico fica algo do género. E Fer ri para o árbitro, e agora cai para o lado. Caiu sozinho, não sei o que é que será passado, se caiu bem, mas de repente ele vê, e a situação parece grave, todos os jogadores todos me ficam de mãos na cabeça, percebe-se que há ali alguma coisa, e pronto. E rapidamente Tiago é mais expressivo, começa logo a chorar, percebem, e depois percebe-se que há a questão da reanimação, não é? Primeiro percebe-se que ele está completamente inanimado, ou seja, não caiu só por cair, nem está assim meio os 11, não, ele está inanimado, que é uma coisa diferente, percebe-se. E eu logo na altura, aquilo acabou ali, eu desliguei a PlayStation, nem quis continuar com o jogo, porque mesmo que ele ficasse bem, eu já não estava com a cabeça para jogar. Fiquei só ali. E depois então percebe-se, então vir para a RTP, não sei porquê, devia estar com a esperança de ver alguma coisa, sei lá. Há uma altura em que o próprio Fernando Henrique pede uma pausa, porque ele próprio estava comovido com a situação, estava triste com a situação, e depois eu vim a perceber porquê. É muito irónico isto. Eu mais tarde vim a perceber porquê, porque o pai do Fernando Henrique morreu a jogar futebol. Não sabia. Em 2008, quando eu realizei a entrevista do Futebol em Portugal ao Fernando Eurico, ele contou-me, numa entrevista que felizmente tenho na íntegra, então ele contou-me que nessa altura, quando esse foi um dos momentos, e quando gritou o golo do Porto, com muita... Quando foi aquela, o Porto não sei Caldas? A Intercontinental. Sim, que o Porto ganhou. Ganhou nos penaltis. Sim, houve pessoas que o criticaram muito pela forma como ele gritou o golo do Pedro Manuel. O penalti. E ele na altura disse que gritou daquela forma porque foi uma espécie de grito de revolta porque tinha perdido pai há duas semanas. O que é que foi? A mãe. E aquela comoção toda. Quando o pai? A mãe. Ah. E aquela comoção toda de Miklos Fer foi precisamente porque se lembrou. Pronto, se lembrou-se do pavão, lembrou-se do pavão e ele não se lembra. Não sei que idade que ele teria naquela altura. Devia estar a nascer. Ele fez 41 em 2009. Não sei, tinha mais. Não, ele fez 41 em 2009. 41, agora 68, 45, agora tem... era miúdo. Não, o pavão já morreu em 73. Era miúdo. Ele não se lembra, mas pronto. Mas tem o pai como referência, porque assistiu ao pai, estava a jogar, o pai estava a jogar futebol, e ele assistiu à morte do pai. Em presença, não foi ouvi falar, foi em presença, estava lá nas bancadas, e então pronto, isso marcou-lhe muito e pronto, e foi daquelas coisas que ficou na cabeça. E na altura em que viu aquilo, o Miklos Fer cair no campo, ele logo percebeu, ele foi o que ele disse, assim que eu vi cair, percebi logo que era alguma coisa, porque vi o meu pai cair num voo muito parecido. Pronto. E pronto, e o resultado. Mas quem estava lá no relevado também se apercebeu logo. O Sokolta, que era o que estava mais perto, viu logo a maneira como ele caiu, que não era fita. Sim, pois, exato. Entretanto, o jogo, ele é levado para o hospital, o jogo acaba, também não faltava muito tempo, mas o jogo acaba. O futebol tinha acabado ali. Sim, sim, sim. Mas em termos de... Como diz a música que acabámos, que escutámos há 12 sim, minutos. Sim. Em termos de minutos também não faltava muita coisa. Estávamos com... Mas mesmo os próprios... Como é que terá sido com o Pavão? O Pavão foi ao minuto 13, foi no princípio da partida. Não me lembro. Mas acho que ele foi levado, saiu e o jogo continuou. Pois, é provável. Também na altura se calhar não se tinha... Eu não sei, ter a noção da gravidade da situação. Não sei. Talvez, mas pronto. O que interessa é que o jogo acabou ali, pronto. O Benfica ganhou, mas foi uma vitória que não importou para nada. Era o número 29. Aliás, o Benfica acho que foi campeão na SAN, não foi? Não. Era o Porto Mourinho. Então, foi na ano anterior. Foi no ano a seguir que foi campeão. Sim. Pronto, foi daquelas coisas. Foi muito marcante. Para mim, o mais marcante foi no dia 26. E porque ele, na altura, lembro de ter falado com uma amiga que era ultra benfiquista. Era uma coisa impressionante. Ah, pronto. Sim. Não precisas de me tocar para não falar nomes. Não é? Pronto, e foi daquelas coisas... Não, eu não ia falar nomes. Foi sem querer, pá. Ah. Eu coloquei o Carlos Bonaparte e ele já achava que ia chorar. Está bem. Prima. Pronto. E então... ela foi das pessoas, assim, também... Na altura sentiu muita perda, mas eu depois, no dia a seguir... Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fiquei com aquela imagem, apesar de não ver, porque, sabem, há uma coisa que eu acho que é pior do que não ver. Aliás, eu acho que é pior do que ver, é imaginar. Depende das coisas. Sim, depende. Depende das coisas. Há coisas que fica-se com a imaginação pior do que aquilo que aconteceu, e é nessas situações que é pior. Sim, sim, sim. E, no meu caso, eu tenho uma imaginação muito fértil, porque eu imagino dentro da situação. Ou seja, eu não imagino, eu assistir, eu imagino, eu viver. Não é? E então, aquilo para mim foi uma coisa. Aquilo para mim foi uma coisa. Pronto, eu no dia a seguir, tanto ouvi falar no assunto e não sei o quê. Quando finalmente se acalmou, pronto, fui eu. Quando se acalmou, fui eu. Tive uma crise de ansiedade muito forte. Sim, de referir que o nosso estabelecimento escolar, como deve ter acontecido em milhares aí para o país, na manhã seguinte a este jogo em Guimarães-Benfica, que parecia um funeral em larga escala. Não toda a gente, mas via-se muita gente, sobretudo meninas, com o rosto de lágrimas da noite anterior. Cascóis do Benfica abundavam e o assunto não era outro na manhã. Mesmo até... Não vi ferrenhos esportistas assim, mas mesmo até alguns esportistas, que eram até mesmo... ignoraram a clubite e... Pronto, ou seja, ficaram... Lembro-me de... Foi que eu disse há um bocado. A nossa geração nunca tinha... Lembro-me do que tu conheces bem, a Toda Gótica, não é? Gostava dos hinos, assim, até mesmo ela, que era uma ferrenhada do Toco do Porto, ficou impressionada. Não ficou tanto... Quer dizer, depois ficou pela minha situação, mas não ficou tanto como eu e a adepta da Benfica, mas também ficou impressionada com as imagens, com a situação. Sabe, precisamente, era o que eu disse há bocado. A nossa geração nunca tinha assistido assim uma morte em direto de um... Aliás, a nossa geração, ninguém, porque em 73 também não havia assim, televisão... Não, num futebolista cá, porque no ano anterior tinha morrido o Foué e estava a dar em direto o França Camarões. Sim. Claro, estou claro. A falar de cá. Claro, sim. E pouco depois, mas aí já não foi em direto também. Foi o Cunha, não foi? Sim. O de Leiria, achou. E o basquete bonista também, que morreu. Então. E depois nessa altura, falava, quase todas as semanas falava-se que tinha morrido alguém a jogar futebol. Pronto. Sei lá. Mas é curioso que eu já não me lembro de ter ouvido falar. Olha, até me lembro desse caso, do Marco Vivian no Fogo, dos Camarões. Acho que foi aos 33 minutos, ou aos 72, que ele caiu e foi morto, também foi morto imediato. Foi logo. E então, quer dizer, depois nesse dia senti-me mal, fui para o hospital, mas senti-me mal, atenção. Estive inconsciente umas 4 horas, ou o que é que foi? 4, 5 horas por aí. Não me lembro de ter saído da escola, mas sei que saí da escola já inconsciente. Acho que me deram 8 comprimidos, aqueles de calmantes. Fizeram efeito, mas todos ao mesmo tempo. Mas demoraram muitas horas a fazer efeito. Tive pulsações muito acima daquilo que é seguro. E falei com uma pessoa e falei com uma amiga. Há uma altura em que eu falo com uma amiga. No hospital. Qual é que é a particularidade de falar com essa amiga? É que essa amiga já tinha morrido há 3 anos. Ou há 4? Bem, 3 e meio. Ela foi em agosto de 2000. Falei com ela, falei com a filha dela. Na altura, essa rapariga estava grávida de 6 meses, quando teve um acidente de viação e morreu. E a filha também. Ou seja, eu não me lembro. Lembro-me da imagem, é curioso que eu lembro-me da imagem, mas não me lembro do que lhe disse. Lembro-me de ter falado com ela de alguma coisa, de alguma forma lembro de que isso aconteceu, de falar com ela, mas não me lembro de ouvir a minha voz, nem de ouvir a voz dela, nem nada. E não sei, ficou-me marcado esse acontecimento, ficou. Mas o 26 de janeiro, depois também foi atenuado 9 anos depois, quando fomos ver a Ana Moura. Sim. Se preferis assim. Mas foi daquelas coisas que para mim foi dramático. Eu que já andava a ter crise de ansiedade há algum tempo, mas depois, a partir daí, é que as coisas pioraram, porque eu, a partir daí, tive muitas graves, até ao ponto de culminar com uma paragem cardíaca em 2005. Culpados disto tudo, a turma do Nuno não se calava com o assunto. Pois, que por acaso também era a minha turma. Ah, era. A nossa turma é que foi a culpada. O 11º C. É verdade. Não. Sim. Ah, sim, ainda foi no 11º. Pois, em abril já não estavas, quando foi a minha paragem, já não estavas na minha turma. Castro. Exatamente. Mais. Pronto. Música. Já nem sabe qual é. Sei. Sim, que hoje, para os ouvintes que não estavam cá há 3 anos... Foi assim que começamos, só que foi ao contrário. Esta é apenas a segunda vez que me lembro que abrimos com uma música. E agora a primeira intervenção já expliquei a minha primeira, porque além da morte e todo o ambiente, acabou por ser a minha primeira música original e até hoje já criei muitas. Oh, Deus, é curioso que não sou como tu. Devia ter decorado a data exata em que eu concluí esta música. Acho que foi para aí em março de 2004, por aí. Ah, eu lembro-me que mostraste numa aula à tarde. A ti? Sim. Quando? Tocaste à tarde. E quando? Numa Pô. Aula... Não sabes. Olha, eu sei que foi numa aula à tarde, acho que foi numa segunda-feira. Não, quando, o mês e altura. Bem, não sei. Isso não sei. E a Deus Fer foi a minha primeira original. Já tínhamos escutado aqui, é verdade, como bem referido, já tínhamos escutado aqui o Storytelling, na altura, noutro contexto. O que eu vivo agora é mesmo, aliás, qualidade da gravação, uma categoria. O Fadinho original, gravado em 2004. Uhum. Agora o Carlos Bonaparte vai escolher. Agora, vou escolher uma música chamada Olnak. Dos Neoton. A música foi composta em 87, pertence a um grupo húngaro chamado Neoton, como já disse. E é uma das músicas que eu mais gosto da Hungria. Eu gosto muito da música húngara. Pela sua unicidade, ou seja, pela... Pronto, porque tem vários componentes que noutros países não se observa, sei lá. Eles parecem que são por natureza cultos, em termos musicais. Eles são um bocado, só que não têm a mesma expressão que tem para nós a música brasileira, porque, primeiro, são menos que os brasileiros, e, segundo, cantam em húngaro, que é um bocado... E não se percebe um caraças o que eles dizem. Exatamente, que a nós nos diz muito respeito. Mas eles são muito cultos, em termos musicais, eles têm muita qualidade na parte instrumental. Se calhar é mais por aí que eu consigo entender. E esta música... Enfim, é pop, não é? É pop dos anos 80. E tem influências anglo-saxónicas, mas ainda assim... A minha música não é pop, de Carlos Bonaparte. Está bem. Mas pouca vergonha. Pronto, eu sei que não é pop, mas eu explico o porquê que escolhi esta música. É a resposta ao contexto. É. Porque, primeiro vamos começar por aí, tem a ver com a Hungria. Segundo, a minha ligação com a cultura, ou queiramos entender, húngara, ou seja... Tem portanto, aliás, eu acho que esta música dos Bikini também era de 86. Eu disse bem o título. Mais ou menos. Cozen e Alieken. Bem, é uma coisa. Alieken. Digamos, eu escolhi, ou seja, é a minha ligação com a Hungria. É uma coisa muito curiosa. Apesar de. Eu pergunto-me a mim mesmo, se eu hoje tivesse 17 anos, isto aconteceu quando eu tinha 17 anos. Isso aconteceu, se eu hoje tivesse 17 anos, eu tinha 16. E o acesso à tecnologia que tenho hoje, será que eu iria sentir a morte do Fer da mesma forma? Não. Eu acho que não. A mim também não. Por isso é que eu sublinhei os meus tempos, 16 anos, na altura, não escapei à estupefacção. Hoje já seria de outra forma. É, acredito que sim. Porque eu lembro, tu ficaste, deixaste logo de jogar e ficaste afetado, não sei o quê. Eu lembro de ir dormir e de ir triste, de ir trombudo para a cama. Naquele domingo. Ah, é assim, eu não sei quando é que tu foste para a cama. Se foi antes da notícia ou se foi depois das notícias. Foi depois? Então se eu estava a ver os... Ah, eu já sabia que ele tinha morrido. Quando fui dormir. Ah, pois, também eu. Pronto. Também eu. Também não fui à uma da manhã quando o dia seguinte ela estava para lá. Eu fui mais tarde, por volta da meia-noite e pouco, depois também fiquei... Ainda fiquei a conversar com a nossa amiga. Sim. Mais minha, pronto. Mas sim, continuando. Pronto. Hoje iria... Eu pergunto-me porque hoje há algo tão grande, há um mundo tão grande à nossa volta, que era, eu acho que era muito difícil. Quer dizer, eu não sei, eu especificamente, se eu assistisse ao jogo como assisti há 10 anos atrás, eu acho, sinceramente, no alto dos meus 27 anos, acho que não era capaz de sentir mais do que nesse ano. Agora sentias mais? Acho que era capaz de sentir. Explico porquê. Sentimento. Eu vou explicar porquê. Porque para mim isso... Hoje eu posso dizer uma coisa que nunca disse. Mas deves ter visto há pouco que eu estava até... Agora já posso dizer, já estou mais calmo. Estive quase para avançar de imediato o tema porque estava... Ainda não me estava a sentir muito bem. Mas posso dizer que foi uma experiência traumática para mim. Foi uma experiência traumática. E eu acho que se eu hoje visse aquilo outra vez, ou seja... Não no sentido daquela situação outra vez. Mas outro jogador aconteceu o mesmo. Eu acho que ainda ia pensar, não, outra vez tudo. E mudava-se logo outra vez a situação. Não sei se conseguia. Porque, até prova em contrário, eu queria ter a certeza de que estava certo. Não... É assim, talvez já conseguisse controlar melhor o corpo. Mas não ia... Mas, em termos anímicos, não sei o impacto que isso ia ter. Porque teria a questão profissional, que hoje nesse aspecto já amadureci bastante. Quer dizer, naquela altura também não tinha aspecto profissional, só tinha a escola. Mas, para todos os efeitos, acho que já ia pelo menos fazer mais força, mas ia, em termos anímicos, ia ser mais uma coisa que me ia ficar talvez ainda mais marcado. Mais marcado não sei, porque primeiro, enfim, foi o choque, mas... Naquela altura, ser uma descarga emocional tão grande que eu não sei como é que iria lidar se voltasse ou se voltar a acontecer. Até posso dizer uma coisa. Eu, quando há jogos grandes, Benfica-Porto, Sporting-Benfica, sei lá, Benfica-Plonenses, que apesar de tudo é sempre um jogo de nervos, eu tenho sempre aquela coisa. Tenho sempre medo que aconteça alguma coisa. Ora, mais uma razão para não assistires em direto a eventos esportivos. Para não acompanhares como não acompanhas este ano. Não é uma consequência direta, mas o facto de eu precisar de paz, talvez tenha sido, ou seja, o facto de eu precisar de paz foi uma consequência direta. O facto de eu me retirar um bocadinho desse acompanhamento desportivo, talvez tenha mesmo que ver, ou seja, também com isso, não apenas, nem sobretudo, há que ser sincero, sobretudo, é a questão doentia do desporto. As pessoas não vivem em paz. Assim que pensam no desporto, não ficam em paz. Os doentes não ficam em paz. E eu então afastei-me dessa doença. Não é que eu fosse doente, no sentido de só o meu Benfica acabou e o resto não vai. Não, mas... comentava. E deves ter visto isso. Tu que trabalhas no jornal desportivo, deves ter visto. Que eu não faço... praticamente não comento agora. Ah, havia um comentário teu, no outro dia. Há uns tempos. Do Ronaldo e da Pepsi. Sim, sim, sim, sim. Pronto, aí porque é uma questão mais diferente, é uma questão que me morde um bocadinho os falcanhares, que é a nossa a mentalidade do português, não do desportista, mas do português. Não no futebol apenas, que é nós somos uns desgraçadinhos, ninguém gosta de nós, todos nos querem mal, coitadinhos. E nós somos os primeiros a fazer-nos mal a nós. Essa é outra história. Mas pronto, isso já tem mesmo a ver com a mentalidade do português em geral, não apenas no desporto. Porque de uma forma geral já não faço comentários, já não... Isto tem a ver com a música húngara, não tem? Tem. Tem a ver com a música húngara porque... sei lá, eu ouço as músicas da Hungria e lembro... primeiro... É estranho porque eu tenho um carinho especial por esta gente. Embora não os conheça, embora não, saiba, não faça grande parte de ideia, praticamente nada da cultura húngara. Sei que tem muito a ver também com a nossa cultura, não tanto em termos musicais nem idiomáticos, mas noutros aspectos, porque a Hungria é um país próximo da cultura base, da cultura indo-europeia, não é? Pronto, tem aquelas influências do povo germânico, não sei o quê, mas de uma forma muito, muito simples. Não sei, gosto da forma deles... ser um povo discreto, um povo que não dá assim nas vistas. Gosto. É como os ucranianos. Também não dão nas vistas. É só pancada e meter. Pois, e ir para as ruas. Sim. Mas... e elas também dão nas vistas, não é? A gente sim, sabe, sim, a gente sim, sabe. Sim. E não só. Quando temos aqueles eventos. Pois. Mas pronto, eles são mais. Não sei. Gosto muito da. E gosto muito das músicas deles. E escolhi. Porque me lembro, é inevitável. E foi no ano próximo ao lançamento da música dos Bikini. Não sei. E faz lembrar também outra coisa. Porque o facto. Sabes que isto aconteceu uma coisa na altura que foi a minha missão. Mas na altura, a sério, pela primeira vez, depois daquilo acalmar, eu senti a minha missão é a rádio. Não foi a minha, aquilo que eu gosto. Não, a minha missão é a rádio. É ser um dia como o Fernando Rico, ser um dia como... ajuda-me. Aquele que tem aquela... sabes, aquela imagem... estou com aquela voz séria, formal, não sei quanto. Os 31, por exemplo. Olha, aqueles que... o duelo de entrada, como costumo dizer. Aqueles que dão o modo para as emissões que vêm a seguir e não sei o quê. Ah, sim. Tem sempre aquela voz séria, não sei o quê, mas que passa a palavra... Sim, como é que é um do... oh, Isabel. Não. Também não. Ah, Eduardo, não é amanhã assim. Não. Ouvias na quarta-feira, pá, aos anos. Sim. Já sei o que é que queres dizer. Pronto, ou seja, e ao mesmo tempo... e ao mesmo tempo poder estar... ser um comunicador, basicamente. É por isso que eu gosto de escrever. É por isso que eu gosto de falar, é por isso que eu gosto de comunicar. E sei, por muito estranho que possa parecer, e digo estranho no sentido, hoje em dia estamos num mundo tão pouco capaz de absorver informação, mas eu acho que há cada vez, por um lado, há cada vez mais pessoas que não querem informação para nada e, por outro lado, cada vez mais pessoas que procuram a informação. Ou seja, cada vez há menos meio termo. A classe média do interesse está a desaparecer. Aos nada curiosos e aos muito curiosos. E então aqui o comunicador? O comunicador vai passar a música dos Neoton, chamada Olnak, que é cantada em húngaro, mas tem influências. Tu vais ouvir a música, mas é que tem a ver precisamente com o pop dos anos 80. E é... uma espécie de abraço, digamos assim, a essas recordações, a esses jogadores. Por acaso, e também, não falei nisso aqui, mas também na altura foi o que ajudou também, que eu me sentisse muito, que era o meu jogador preferido do Benfica. Miklós Ferrer era o jogador que eu mais gostava do Benfica. Não sei, achava-lhe piada. Eu não consegui ver a cara dele, mas eu tinha, parecia ter sempre aquela cara de simpático, que estava disposto, de... Pá, assim, de feliz, sabes, de... Pronto, não sei. Eu estou aqui a jogar num, estou aqui a jogar num grande clube, olha a minha sorte, era certo que eu tenho de vir para aqui um grande clube que me utiliza, que conta comigo, que... Sei lá, estou uma pessoa simples, não sei, tive sempre essa imagem. Não sei, tu que vês, se estou muito errado ou não. Eu não jogava assim muito, mas sim, era um jogador acessível. Já tinha estado no Porto, não te esqueças. Sim, sim, eu sei. Já tinha estado no Porto, no Braga. Eu sei. Salveiros. O título é... Olnak. Olnak. O nome do grupo? Neoton. Não sei se os ouvintes terão conhecimento do seguinte facto. Faleceu Eusébio da Silva Ferreira. Uma notícia que surgiu neste momento e que pode ter surpreendido até o locutor Carlos Bonaparte. Bom, as lágrimas, os lamentos, as demonstrações de dor multiplicaram-se ao longo daquele domingo, dia 5 de janeiro de 2014, há cerca de 3 semanas. Lágrimas, encenadas ou não, misturavam-se com uma questão que desde logo passou a ser um dos assuntos mais comentados no nosso país. Deverão os restos mortais de Eusébio ser colocados no Panteão Nacional? Primeiro, qual é o critério fundamental para colocar lá um corpo? Ter sido alguém de relevância para a cultura e a difusão do nome de Portugal. Que difundiu, difundiu. Portugal, mais do que Fado, Futebol e Fátima, era conhecido lá fora por Amália, Eusébio e Fátima. Mas cultura... Quem quiser incluir futebol na cultura, está o caso ganho. Quem for mais realista terá dificuldades para ganhar o processo. Mas, mais desenquadrado do que esta possibilidade, é a importância e o endeusamento que se fez e faz à volta do moçambicano. Em termos gerais, fazem com que Eusébio pareça um santo. Quando a verdade é que era um bêbado frequente que batia nas amantes com frequência. Não, não inventei isto agora. Relatos vários surgiram a partir da década de 1980. Também, antes de 1974, não havia espaço para este tipo de notícias. Ou então Eusébio nunca praticou estes gestos enquanto jogava. As denúncias e testemunhos num local multiplicaram-se desde então. Li o que escreveu um jornalista, já depois do falecimento do antigo jogador, a classificar Eusébio como animal, palavras dele, longe dos relatos. Lembrou um caso em frente ao Cinema Londres, em Lisboa, no qual perseguiu uma jovem licenciada, arrastou-a para fora do automóvel pelos cabelos e agrediu-a até a rapariga ficar estendida no chão. E ninguém fez oposição. Tudo porque a mulher tinha demonstrado um gesto que não agradou a Eusébio quando este a tentou convencer para dar uma voltinha. Claro que foi um dos maiores símbolos de Portugal, sobretudo na década de 1960. Em termos esportivos e da expansão nacional, coloquem-no lá no topo. Mas sublinhar, e passo a citar, a pessoa humana fantástica que ele era, se calhar mais vão lá e ficarem calados. E mesmo em termos esportivos, mais concretamente futebolísticos, alegarem que foi Eusébio a colocar o Benfica no topo europeu. Recordemos que o Benfica foi campeão da Europa ainda antes de Eusébio começar a jogar, em 1961. Depois, quase crucificava o Mário Soares por dizer algo muito próximo da verdade. Ou mesmo a verdade. Ora, regressando ao Panteão Nacional, quem está precisamente nesse espaço é Amália Rodrigues, ou o que resta dela. É ela a intérprete da próxima canção. Traz recordações de noites de fado, de outros tempos que vivi em ambientes determinados, fadistas. Traduz esta quase obcecada e estranha forma de pensar, de santificar por parte de muitos portugueses. Sobretudo nestas alturas em que a necrofilia parece um prazer. Se calhar até. Num título que faz alusão a um programa bem conhecido, bem conseguido e conhecido da Antena 1, que deixou um resumo da história da música portuguesa ao longo do século XX. É Amália Rodrigues a cantar Estranha Forma de Vida. O Carlos Bonaparte tem comentários? Não. Então vamos ouvir mais um fadinho depois do Adeus Fé. Que eu vivo. volta para o meu lado, porque já estás perdoada de tudo o que me chamastes. Volta, minha querida, me volta como dissestes, arrependida do mal que tu me fizeste. Este é o momento, o ceguinho fadista. Que tenhas preto castigo. Este travesti que andava agora contigo. Vamos dar essa música. Amora. Ai, ai. Bem, eu escolhi esta música. Porque nós vamos ouvir mesmo o fado do ciúme na voz da Amália Rodrigues. É exatamente assim que vocês ouviram. Eu até tinha feito uma coisa. Uma versão desta música. Não foi desta. Tá. Qual é o calhameca do Roberto Carlos? Qual será? Está lá em condições, pá. São momentos mortos contigo, mas uma pouca vergonha. Aquela música do travesseiro, porque a noite é longa, não sei o quê. As noites longe do meu travesseiro. Não sabes qual é que era, pai, não? Não, mas é o fado do ciúme que estás a escolher. Pronto, está bem. Então vai mesmo essa. Depois eu arranjo a outra. Porque... Claro. Eu tenho estas duas, mas pronto. Mas as duas também, as duas são bonitas. Tem ciúmes de mim, sim, e mais. Já já sei qual é que era a outra. Não confesso que te amei, confesso. Pronto. Mas temos para isto. Mas pronto, depois trago essa música. Sim. Bom, por isso essa música não tragas, porque depois também quero trazer. Está bem, está proibido. Até parece que eu trago a mão muitas não. vezes. Podes trazer que só daqui a um ano. A versão que eu tenho tu não tens, por isso. Ah, já, meu. Que é uma versão de uma cassete. Então, whatever. Posso trazer, não é? Já sei, as próximas... Ora, boa ideia. Eu já sei o que é que vou fazer para a semana. Vou trazer três versões da mesma música. Lol. Como no Las Ketchup. Vou trazer a versão instrumental, trazer a versão em catalã. Não, com uma já tens, a Maria Fernanda. Mais. Será que ela... Ah? Uma das escolhas é da Maria Fernanda para a semana. Eu sei. Eu posso mudar. Também mudei aquelas... Pode Maria... deixar, se eu não deixar. Aquelas da Maria Fernanda também eram para o princípio do ano. Depois foi no Teixeirinha. Ora bem. Esta música é da Amália, eu vou escolhê-la pelo seguinte motivo. Não é da Amália, é ela que a canta. Sim, exatamente, que a música não é dela, é do Asterisco Asterisco. Se calhar até é dela e nós estamos a dizer que não é. Ela não escreve, ela era raro, as coisas escreveram fraquinhas. Ah, mas olha, há uma música que ela, música que ela escreveu que era Lágrima. Eu sei, pá. Ainda me quando ela apresentou a música. Ah, e eu tal. Eu sei. Pá. Uma música de um bom guitarrista, de um bom compositor e de uma má. Eu sei. A má sou eu, não eu sei quando. Eu sei. Está uma choradeira, pá. Sim. Pronto. E esta música da Amália Rodrigues, que se chama Fado do Ciúme, vou escolhê-la pelo seguinte motivo. É Mali. É Fado. E porquê que eu escolhi esta música? Porque... Sabes? Eu quando vi esta música, eu não sabia que ias associar este motivo. Aos panteões e não sei o quê. Mas, eu quando vi isto, tenho a forma de... Não é tão ao panteão. Sim. Primeiro já deixei a minha opinião sobre isso. Sim, eu também. Colocarem o futebol a um nível... Bom, não interessa. É o endeusamento, o fazer... Esta estranha forma de... Quando alguém sim, morre, sim, pode ter sido um criminoso. Não é o caso do Eusébio, mas... Quer dizer, se andou a bater, é um crime, mas sabem. Pode ter sido um criminoso a vida toda, mas é sempre uma joia pessoa. E, para todos os efeitos. E aí foi o que eu disse, a necrofilia, o necrofilia, como é que se diz? Quando morre alguém, parece que é um prazer, é um gosto estar na... Mas sabe. Confesso que, no caso da Amália, percebi muito bem porque é que ela foi para a panteão. E eu não disse que ela não merecia. Claro, eu sei. No caso da Zé, não percebi. Mas sabe uma coisa que não percebi? Será que o Aristides Mendes está mesmo, não está não mesmo está, na panteão? Não, não, não. Que eu, quando tu falaste nisso, eu logo no dia a seguir ouvi um programa na TVI e eles a comentarem isso. Porque é que o Aristides Sousa Mendes não está lá, porque é que o Salgueiro Maia não está lá e outros... Sim, eu vi o Salgueiro Maia, enfim, mais discutível. Não conheço, não tenho tanto conhecimento de causa. Depois insistiu um Fernando Pessoa e pá pá pá. Mas... Ei, o Aristides Sousa Mendes, isso é uma ofensa, isso é uma vergonha para o povo nacional, para o povo português. Deixa lá o panteão. Enfim. Sim. Fala do ciúme, que eu vou aqui rir-me. Com os teus ciúmes. O fado, o ciúme... É assim... Esta música, ela faz lembrar tantas coisas. Eu, quando vi esta música do Estrega Forma de Vida, lembrei-me... Porque eu já tive algumas cassetes da Amália Rodrigues. E esta foi uma delas, foi talvez, acho que foi a única que sobreviveu. E eu tive esta cassete... Ora bem, isto era para aí anos 80, finais dos anos 80, princípios dos anos 90. Quando... O fado é de Frederico Valério. Pronto, quando eu comecei a ouvir esta música. E então... esta... Que foi gravada agora originalmente em 45. E eu então... o que é que eu posso dizer? Traz muitas recordações. Porque... Sabes que para mim a Amália era e continua a ser uma referência no fado. Mesmo não cantando, parece que há sempre alguma coisa a descobrir quando ouvimos as músicas dela. Ela cantou tanta coisa, parece que nunca se tenha a noção de que acabou, percebes? Eu ouço as músicas dela e disse, lá se vai descobrindo sempre mais uma raridadezinha, mais uma música que afinal era dela, mas eu já não me lembrava, ou já não conhecia, ou ainda não conhecia. Como, por exemplo, o nome de rua, de que os Amália hoje cantaram. Sim. E a outra vez, isto, eles só para fazerem músicas da Amália, fizeram um marginal. Pois sim. Ah, a Amália canta, o nome de rua. Eu... Ah, vai-nos saber que ela cantava isto tudo. E o ciúme? E o ciúme, ou seja, é essa referência à Amália Rodrigues, e o ciúme especificamente, ora bem, faz lembrar a simplicidade... Não é simplicidade, é o rudimentar daquela altura. O quanto a noite era noite, o quanto a manhã era manhã, a tarde era tarde, o final de tarde era final de tarde, o princípio de noite era princípio de noite. Não é que houvesse regras, mas o curso natural das coisas impunha que assim fosse. Eu lembro-me, a partir das 8 da noite, eu já me sentia no princípio da noite. Era jantar. Ia jantar e tal. E a partir dessa altura, já não se sentia muito mais, porque depois à meia-noite ia para a cama, não sei o quê. Mas não era só eu. À noite não havia... A ponto que, por exemplo, a televisão e a rádio fechava. Não era só eu. Não é? A televisão e a rádio fechava. Eu lembro de andar à procura de... Quando tinha o princípio do cabo, que tinha um canal que nem sei se hoje existe, a BBC Prime. Eu lembro de... É capaz de existir, esses canais nunca fecham. BBC Prime, BBC World, eu tinha esses canais. BBC World eu sei que existe. E então eu estava... Eu era obrigado, digamos assim, a navegar por esses canais de televisão quando ficava acordado depois das 2 da manhã ou das 3. Da só, não estou a falar em 99. Em que a RTP, a partir da 1, o que era, dava os programas de televendas, mas depois fechava às 3 da manhã, o que era, fechava. Ao fim de semana. Foi o ano que a Amália morreu. 6 de outubro. Eu sei, 99. Depois, uma coisa que eu. Hoje, uma diferença é, hoje foi o Eusébio, não sei o quê e tal, 3 dias de luto nacional, não sei quanto, não sei o quê. Eu senti isso, mas foi há 14 anos e pouco, quando faleceram a Amália Rodrigues. Eu confesso que não senti o efeito do luto nacional. Até isso se banaliza agora. Quer dizer, morre um jogador do Benfica, e não me venham com histórias que não. Morre um jogador do Benfica e faz-te luto nacional. É, não é que eu seja... Enfim... Mas acho que também é um exagero. Já reparaste que só falta morrer a Fátima? É verdade. Essa é que nunca mais morre. Está sempre lá parada, com as mãos juntas, a dizer amém a todos os visitantes. É verdade. Os outros dois já morreram. Pronto, e esse ciúme... Eu hoje olho realmente para... Olho para aquela música... E... Não sei, há tanta coisa que aquela música diz que na altura, quando era pequenino, não conseguia perceber, claro. Não é? E hoje eu olho para a música e aquilo que eu penso é, eu só espero viver um amor assim. Não é um amor com traições, não é isso. Mas é um amor assim no sentido de verdadeiro, sincero. Sem estas banalidades que há hoje. Que é, ora bem, isso de como é que é... ora... Amo-te muito, deixa cá aberto. Isso deixa-se ao fim de meio ano. Não, para nós... Eu digo, olha, faz demorar uma daquelas... da entrevista da revista Manela, que era uma paródia ao oposto da revista Maria. Então, que era a resposta, a pergunta era: ah, eu sei, eu conheci um rapaz, eu sei e tal, eu conheci um rapaz, ele perguntou-me se eu queria fazer sexo com ela, disse a cacinha. Fez mal? Resposta da revista Manel. Fez. Devia ter feito antes de ele perguntar. Ou seja, a banalização, a pressa, todas essas coisas... Não se dá o devido tempo e saborear cada momento depois, com calma. E depois não só isso, as pessoas... Hoje amo-te muito, amanhã odeio-te muito, depois... Hã? Quem és tu? Ou seja, nem sequer... Não dá para perceber, a vida hoje segue um ritmo completamente... Sei lá, estonteante, é uma coisa... 2 da manhã, eu vejo aqui, eu cada vez aqui no Facebook... E não é só por ter mais amigos no Facebook. Amigos, como eu digo, ou seja, pessoas com quem vou acompanhar aqui na rádio. Eu hoje só me dou conta que é de manhã... Ou de madrugada, quando são às vezes 6 da manhã ou 5. Porque até aí eu vejo, pelo menos, na maior parte dos casos, 15, 20 pessoas online. Mas atenção, 15, 20 no universo de 600, 700. Eu não estou a falar no universo de milhares. Porque o universo de milhares é uma coisa assustadora. Quer dizer, ou seja, não dá para ter a noção. Essas pessoas, sei lá, eu vejo essas pessoas, eu vejo às vezes, pronto, sei lá. Vejo-os online o tempo todo no Skype, por exemplo. Eu sei que não estão. Mas aquela coisa de estar conectado ao mundo, quer dizer, se estão online alguém pode ligar, não é? Alguém pode escrever, não é? A pessoa vai acordar. Sei lá. Eu fico... Não sei. E esta música faz lembrar aquela altura em que era tudo muito mais sério. A vida era uma coisa sentida de forma mais séria. É como este programa, muito sério. Hoje sim. Há uma brincadeira e tal, mas hoje sim. Especialmente hoje, sério. Mas vamos à música, não vou perder mais tempo. Vamos à música então. Amália, fato ciúme. Com a Amália Rodrigues. Yeah. Eu era criança e via dezenas de vezes uma longa metragem animada. A mesma repetida em inúmeras ocasiões. A culpa, a da Walt Disney. Nesse filme, ouvi uma frase que ainda hoje repito com frequência. Estou rodeado de idiotas. Era o Scar que dizia, em O Rei Leão 1. E não é que surgem exceções. Não é que sejamos uns infelizes. Não somos aqueles com olhos tão inchados e salgados por causa de centenas de lágrimas que nos deixem pela face semana após semana. Não somos assim. Mas não escondemos que, a partir do momento em que nos deparamos com tais exceções, ficamos mais felizes, realizados e motivados para o dia que se avizinha. Sempre que acordamos. Aliás, as lágrimas que poderiam ser de tristeza, caso existissem, transformam-se em lágrimas de emoção positiva e saudável. E estas já existem mesmo. São pormenores deliciosos, atitudes solidárias, gestos lindos, provenientes dessa eventual pessoa extraordinária. E se é extraordinária, escapa à ordem, foge da normalidade. É alguém acima da média, numa vertente de bem comum. E se essa pessoa existir mesmo? Prezado auditório, Carlos Bonaparte, tenho um anúncio a fazer. Elas existem. Talvez sejam poucas, raras, mas há pessoas assim. Portanto, enalteço a minha experiência pessoal para demonstrar respeito e gratidão por tal personagem e, por outro lado, para incentivar aqueles que, porventura, se sentem demasiado frustrados, cansados com os seres com os quais se cruzaram e pensam que não vão voltar a encontrar as tais pessoas extraordinárias. Podem não encontrar, mas pode ser que encontrem. E Carlos Bonaparte, amigos ouvintes, se separarem com tal, aproveitem e desfrutem. No meu caso, e na terceira parte de uma determinada trilogia, já me deparei com alguém que é mais do que uma mulher. Como a falecida Alia ou Alaia canta, ela é more than a woman. Recordas-te essa música, Carlos Bonaparte? Perfeitamente. É 2001 e há outro motivo que até me faz lembrar a primeira música de hoje. Domingo de manhã, não à noite. Não estou a verificar na Wikipédia nem no Google, mas sei perfeitamente que era no dia 26 de agosto de 2001. Eu acordo, ligo a CNN, ligo o teletexto, que na altura estava mais em voga e era mais útil do que hoje. Ligo o teletexto a CNN e nas notícias, quer na parte de artistas, de cultura, de música, de pessoas vida, quer na parte geral, as letras grandes diziam Alaia ou Alia dies in a plane crash. A Alia tinha morrido naquela madrugada em Portugal, no cá 26 de agosto, lá onde ela estava, acho que era 25 de agosto, num acidente de avião. Tinha 22 anos, se não me engano. Ainda muito jovem, e esta música foi lançada já depois do falecimento dela. Foi um single, é uma artista que eu gostava, e lembro-me também que uma semana depois, acordo no dia 2 de setembro, com a morte do gato da minha avó. E eu já pensava o que é que vai acontecer no dia 9. Quem é que vai morrer na manhã de 9 de setembro? Pareceu que sou pessimista. A Alia, ou Laia, que vocês quiseram, também já foi protagonista de um retrospecto, em que nessa altura até fui eu que escrevi o texto. E com o More Than Woman, que é uma música que está constantemente a passar na minha cabeça. More Than Woman, More Than Woman, ponto. E que fez parte do Now 51. Britânico. Pois, aqui em Portugal nunca chegou a fazer parte nenhum, não, mas só fez o Try Again do Now 3, faz número 10 do primeiro disco. Precisamente desde o Try Again que eu comecei a ficar vidrado quase na Alia, na Laia, acho que é a Alia. E este More Than a Woman é uma música até que me... Não é a música que mais me agrada da Alia, mas essa ainda há de passar aqui. More Than a Woman é mais do que uma mulher, cantado pela jovem, falecida enquanto jovem. É assim, disse bem, disse. Disseste bem. Racing. Pronto, é chegada a última intervenção dos cortes, sua escolha, eu. Vamos já embora, vamos acabar mais cedo porque eu encontro-me sozinho neste estúdio. Não, não, não. Chega uma fralda para limpar o olho. O Carlos Bonaparte acabou de regressar ao estúdio para pedir uma fralda para limpar o olho. Bom, é melhor não continuar esta conversa. São coisas do efeito off. O off chega para a frente. Há bocado tivemos uma disputa Nuno Ramada, Amália Rodrigues, esqueci-me de referir, porque o Nuno Ramada tinha mais uma música do que a Amália. A Amália hoje foi duas vezes, o Nuno uma, pronto, já estão empatados ali no quinto ou sexto lugar, mais ou menos. Ninguém supera o Carlos Bonaparte. Claro. E os genéricos. No histórico de artistas já passaram por aqui, Nuno Ramada tem 11 músicas, a Amália Rodrigues 11 músicas. Já não estou por cima da Amália. Pronto. Estamos lado a lado. Exatamente. A música final de hoje é... A música final de hoje é... Oscar Elliott. Say My Name, as Destiny's Child. Ei. Esta música porquê? Ela também mais ou menos, foi mais ou menos da mesma altura que o... Não que foi o Modern Woman, mas que o Try Again. Ah, sim. Foi mais ou menos da mesma altura. E eu escolhi esta música porquê? Primeiro, porque automaticamente o Modern Woman faz-me transportar aos tempos deliciosos em que... Eu já disse isto muitas vezes e não deixo de dizer. Eu nasci numa altura privilegiada. Só para não te esqueças. Sim. O Modern Woman foi o primeiro single lançado depois da morte dela, não foi? Foi. Ah, esqueci-me de dizer isso. Esqueci-me também que não tinha lembrado. Depois houve dois singles póstumos. Informe-te que o Say My Name já passou aqui e foi eu que escolhi. Já? Não faz mal. Eu tinha a ideia disso. 8 de setembro de 2012. Não faz mal. Eu escolho Jumping. Pronto. Essa não passou. Que é uma música mais recente. É um facto. Mas agora está para outra música. Espera aí. Já... É só escolher. Há alturas em que falta ideias. Agora. Já que vamos por aí. Então vou escolher. Freestyle também já escolheste. É melhor escolher o Jumping. Senão não sei. É melhor escolher o Jumping. Eu vou escolher porquê. Vou explicar porquê. O motivo é o mesmo. Basicamente, pronto, eu escolhi assim, mas nem me lembrava mais, mas também posso escolher esta. Eu lembro de uma altura, esta música, porque a automática da Modern Woman faz-me transporta-me, atira-me para esta melodia, para estes tempos deliciosos da música, porque, como já disse, eu nasci numa altura muito privilegiada da nossa história, da história do mundo. Nem tínhamos nem de mais nem de menos, tínhamos o ideal aqui. Tínhamos o ideal para mim. E uma das coisas que eu tive ainda a oportunidade de desfrutar foi dos CDs. Quando saíam os Naus, quando... Ah, era um espetáculo. Era uma coisa brutal. E uma coisa que eu também tive a oportunidade de desfrutar... Ah, que é uma coisa que hoje em dia as pessoas não têm a oportunidade de desfrutar. Que era os tempos em que a MTV ainda dava música. Os teus em que a MTV ainda dava música. Há quanto tempo... E então, lembro-me... E havia um canal mais fixe também ainda, que era o... Sica, E então, digamos que faz lembrar, ou seja, esta música passava, eu depois vi esta música muito na MTV e na MCM, curiosamente, A Morda no Woman. E a MTV, ou seja, vamos ver, ali há 2003, 2002, 2001. Morda no Woman, MCM, manhãs, ouvi música, a minha contagem das 50 mais, MTV. MTV, Destiny's Child. Destiny's Child, Now. E ao mesmo tempo, Jumping Jumping. Cassetes de áudio, porque de vídeo só gravei a Bills, Bills, Bills e a Bugaboo. E então, a Jumping Jumping foi uma das músicas que eu gravei, foi uma das últimas músicas de uma cassete de áudio, que é claro, eu não conto a dizer porque as cassetes de áudio eram muito mais pequenas, sei lá, davam para muito menos músicas do que uma de rádio, do que uma de vídeo, aliás. E então, o que é que eu ia dizer? Esta música... Jumping, eu não sei se te lembras do Miguel de um programa que tinha. Nós até já falamos disso quando tinha a música do Freestyler. Que tinha uma parte. Aquilo era uma espécie de um quadro. Ou seja, tinha uma parte de cor de laranja em cima e uma parte, a mesma parte de cor de laranja em baixo. Com informações, o que é que era aquilo. Toda Fábia. De um programa da MTV. E que passavam várias músicas. Aquilo devia ter informações. Daquilo que devia ter informações do... Informações eram no pop-up video da VH1. Não. Eu não sei, mas aquilo tinha... Porque eu lembro daquilo... Não, na MTV. Não, primeiro na VH1. Porque eu lembro daquilo... Aquilo tinha... Agora que dá na MTV, foi. Embaixo, uma parte de cor de laranja, que se mantinha. E os lados eram coisas muito lindas, assim, um fiozinho também cor de laranja. Não me lembro. Aquilo devia ser, pá, as músicas como se vai dentro de um quadro, de uma moldura. Não sei que efeito é que eles faziam aquilo. Ah, de tarde. Sim. Não te lembras? Sim, ah, sim. Mas isto já foi um bocado mais adiantado. Era quando se mandavam para lá mensagens, ou ia-se para o IRC, deixavas lá recados e apareciam lá, amo-te muito, Sofia. Era. E... Aliás, ou foi... então a combinação de certos nomes, envia o nome para não sei o quê, e o Carlos combina com o Nuno, 55%. Era isso, tinha essas mensagenzinhas, era isso. Foi um bocadinho mais tarde, mas não foi muito mais tarde, porque eu lembro de vindo a ver lá o Freestyler. Ah, ainda hoje dá o Freddie Mercury. Está bem, mas pronto. Ah, mas esse programa ainda existe? Não, ainda hoje não estou lembrando. Sim, ok, mas numa não foi. Foi bem 2003. Não foi muito depois disso. Provável. Foi 2003, porque eu depois saí daquela casa. É isso, portanto, foi 2003. E foi. Este Jumping, passava muito aí. Passava muito. Sabes o que é que eu me lembro também do que é que eu me lembro? Quando me lembro destas músicas. Não percebes? Lembro-me do Top Request. Top ou Total Request Live? É isso, Total Request. O TRL. Bem, depende, assim, eu lembro-me de duas coisas, que era uma música que era tipo um contra o outro, ou seja, dizia, mas bem, Dido, Thank You, e ali há, Try Again, qual ganha? A ganhar passa a seguir. Faz lembrar quando na TV escolhia-se o desenho animado que dava a seguir. Era. E então aquilo tinha. Eles escolhiam a música e não sei o que e tal, pronto. E o Top Request Live, não é? Total Request Live. Que era para ser. Olá! TRL. Eu sou a Lisa! Olha, quero ouvir uma musiquinha. Que também dava na CNL, lembras-te? Não. Na CNL, aliás, eu quando gravei o videoclipe do Body Moving, dos Beastie Boys, foi. Ai, não sei quem, eu sou a Diana, e queria ouvir os Beastie Boys, Body Moving, para dedicar a toda a gera aqui do não sei de onde. Acho que era da Alessa da Baleia. Lembras ainda? Não, mas acho que era mesmo da Alessa da Baleia. Eu não sei quando, está bem, e as pessoas passaram a música. Pronto. Engraçado que sou um Beastie Boys, faz lembrar Fatboy Slim. Aliás, não sei se... Eu vou-te explicar. Essa versão do videoclip tem a mixagem de Fatboy Slim. Por isso, porque a versão original não é assim. Mas sim, continua. É mais rock. Jumping Jump, vamos saltar. Então, Jumping Jump, a música das Destiny's Child. Passava muito nesse programinha. Eu gravava, encostava o meu gravador a... Imagina-se, não, eu encostava o gravador, por exemplo, como aquele que gravei há dias, foi a minha que aprendi de Natal, encostava o gravador à televisão, punha-me a gravar e tal. Era a pantufas, a minha cadela. Parece o ovo pac. Ou então, assim, eu também soube isso. Pac, pac, jumping, jumping. Pac, tá calada, não sei o que, deixa. Ah, grande orquestra. Jumping, jumping, também é uma referência ao European Top 20, eu quase é que não sabe. Ah, é? Porque música muito frequente em 1991 era do Chris Cross, chamada Jump. Jump, jump, Chris Cross, one and all, jump, one and all. Ah, não sei. Ah, a cultura musical que eu tenho versus a antena, ué. Bom. Ah, e sabes que há mais uma coisa que esta música me faz lembrar. Sabes o quê? O quê? Os World Tazos. E os Tazos. Lembras-te do World, dos World Tazos? Eu não coloquei isso, mas lembro dos Tazos. Essa coisa. Samba do Brasil. De janeiro. Tinha o, eu dizia que era o Samba do Brasil, o Fandango era, e o Corridinho eram de Portugal. O futebol. Ah, o sim. Futebol. Havia uns também do, que tinham os países da origem das modalidades. Sim. De onde é que eram a origem das modalidades? E natação, Grécia. Futebol. Foi que eu fiquei a saber que o hockey patins já me tinha surgido em Inglaterra. É, através disso. Exatamente, o que diz Inglaterra, o futebol na Inglaterra, e eu acho muito bem que tivessem feito isso, porque o soccer não é a mesma coisa que o futebol no, inglês, o nosso, o que nós mais jogamos. E uma das coisas que tinha era bungee jump. Estados Unidos. Muito bem. Pronto, faz lembrar muita coisa esta música. Numa emissão 159. Ontem lembrei-me, lembras quando foi a 152? Acabaste a 151 e é para a próxima semana temos o Tata Bola 152. Ontem deu isso na RTP Memória, esse vamos jogar no Tata Bola. Ah. No fim lá subiu 1x2. É a certeza de podermos ganhar. Acreditar no que és bom. Mais forte. Mais forte. Tata Bola 152. Nuno Ramada e Adeus Fer. A seguir vais dizer os húngaros. Neoton com Olnak. Amália Rodrigues está em forma de ciúme. Amália Rodrigues está em forma de ciúme. Já estava a pensar na música a seguir. Amália Rodrigues está em forma de vida. Amália Rodrigues, fado, fado do, da vida. Do ciúme. Alia, More Than a Woman. E fechamos com Jumping, Jumping. Das Destiny's Child. E? Que estiveram. Ah, o Carlos também escolheu isto. Porque as Destiny's Child tiveram no ano passado, grande surpresa, na final do futebol americano, no Super Bowl. Primeiro era só o Beyoncé, mas no final apareceram as três. E para a semana é a final do Super Bowl deste ano, portanto foi por causa disso. Foi. E a Zaranca ganhou, não foi? Já foram os dois à vida, de Djokovic, nem chegaram às meias finais, no quarto final. Ah, isto não dura sempre. Final masculina, Wawrinka, Nadal, primeira vez que o Wawrinka suíço está no final do Grand Slam. E na final feminina, é Nali contra a Dominika Sibulkova. E a Serena, que era uma das... Também foi todas, para a Pova também foi todas. Essa era uma das... Ah, agora os talentos são outros. Diz. E a Ivanovic outra vez, na final? Ah, que fixe. Ivanovic, eu disse Nali contra a Sibulkova. Ah! Nali é chinesa. Eu sei, é Nali. Essa é quando vai ficar muito tempo. Há 3 anos, ouvimos, como eu já disse, Kozeli Eliakin de Bikini. Surpresa das surpresas, Nuno Ramada com Adeus Fé, mas não a versão 2, a versão Storyteller, portanto, ao vivo. Acústico, digamos assim. Apesar de estarem 50 mil pessoas a ver. Luz Trémula de Pedro e os Apóstolos. Pedro Brunhosa, Se Eu Fosse Um Dia o Teu Olhar. Quem foi, quem será do grupo do cantor Marante? E os Diapasão com Eu Quero Bailar, Quero Te Abraçar. Eu quero bailar. Olha, uma das músicas que já não tenho. Porque é uma desgraça, tenho eu. Ah, tens? Voltamos, tenho. Quem for, quem será? Ai, não. Não sei. Pois, provavelmente. Para a semana voltamos, se me acontecer. Se tu fosses o meu olhar, era ceguinho. Mas que me até. Ou então eu via-me bem. É isso. Para a semana voltamos para o primeiro dia de fevereiro, para celebrarmos mais uma existência destes dois locutores, são uma vergonha. É verdade. Vai ser o último mês em que vamos fazer este tipo de coisas. Do... Pois, acaba no dia 16, 15. Porque depois... Acaba, pronto, essas coincidências 3 anos depois. Quer dizer que no dia 25 de janeiro de 2011 foi uma terça-feira, as coisas que eu sei. Pois foi. Voltaremos depois do Jumping Jumping. Mas gravamos num sábado. Mas só daqui, não sei. Mas só daqui uma semana que voltamos. É verdade. Até para a semana. Fui! Ladies, leave your man at home. The club is full of ballers and their pockets full grown. And all you fellas, leave your girl with her friends. Cause it's 11:30 and the club is jumping, jumping. We say you got a girl, yeah, it's true, you got a man. But the party ain't gonna stop, so let's make it hot, hot. Last week and you stayed at home alone and lonely. Couldn't find your man, he was chilling with his homies. This week and you're going out. If they try to stop you, you're going off. The hottest spots tonight you're gonna find me. stay at home. She tell your girl she ain't coming tonight, you going solo. Cut her off when she talks some noise. You know you got the right to get your party on. So get your hair cut and your car washed too. Looking like a star in your Armani suit. You need to look your best cause you're turning heads tonight. You're gonna find a sexy chica that's gonna dance all night. Thou shalt say my name.